Então 379 aguarda Embraer 190 da Trip, aqui a, ao seu lado, na remota no 3, após 30 pushback, sinal de Aerotax. Ok, após Embraer, o 3179 está autorizado. Torre Salvador, muito bom dia, Papá Romeu, Índia November Alpha, na proa da rotatória visual com o campo. Índia November Alpha, reporta final de 3 milhas. Reporta final de 3 milhas, vamos 7, Índia November Alpha. Total 991 no ONU, chame Recife 12685. ONU 2685, bom trabalho, companheiro. Boa. 19-3663. Alô Salvador, bom dia, até 3663, livrando o circuito. 3, bom dia, Taxi Alfa Juliette, portão 05. Taxi Alfa Juliette para o portão 05, TAN 3663. TAN 99. Baixada e travada de repouso, TAN 10, TAN 30. Positivo, livre. Redona. Azul 4208, chame Recife 12685. 12685, azul 4208. Eu, Yankee Índia, frequência livre. Bravo, Kilo Whisky. Direto para a final da 17. Número 605, bom dia, este é o controle de Salvador, via chegada Bom Sucesso para 2018. Salvador, Índia November Alpha, final de 3 milhas da 17. Índia November Alpha, autorizado pouso de som 7, vento 120 graus 099. Autorizado pouso no 7, Índia November Alpha. Não, vai chamar a torre agora, 118612. Passaré 6225 no solo 07, livre à direita, sendo solo 121.9. 9, até 0, tá. Eduardo, segue retorno para Salvador. O positivo, chame a torre, frequência 1186. 1186, grato. A torre de Salvador, bom dia, 35217. Mantém 140, tá passando a posição Conte. Trip 5217, acione identificação. Ferido 2223, reduza para 210. 210-23. Trip 5217, contato radar, Conde, voe Bonf para chegada Bonf, ajuste 1018, chame para descer. Chamaremos. Alfa no Sol 809, autorizado Backtech até o 44, acessando a frequência livre. Quando 4 horas, alterna Galeão. Autorizado táxi, Apache 1 no Indy Alfa, ponte espera todos, 862, que ligou no 08, trânsito 3169. Pátio, Índia e Alfa, ponte espera, chama 2-3-3-3-1-7-9. Se a gente continuar, vai fazer passagem ao Avianca, o hospital está aqui dentro de Alfa, mesmo vai ingressar a Juliette 1.02. Gente, fazendo passagem, uma voz da Avianca, o TAN 3079. Tudo grátis. Avião 02, autorizado, parte do GREA. Informo, Charlie 150. A 1500 pés para final da 17. Sente o tráfego para 17, sem interferência, autorizado direto para o Praia, Guardião 02. Guardião 02, informe no, no solo controlado, vento 1000, grau 092. Passaria do 2223, inicia a redução para a velocidade de aproximação e efetua o cheque para pouso. É 200, é 7. Do Graia, 500 pés. 4 e 200, descendo para 2000 pés, reitero, Duna. Azul 4298. É, confirme, por gentileza, Duna. Duna 2000. Ok, Duna 2000. Reportaria estabilizado, então. Eu gostaria do 2223, condição de voo. Exaustão. Ok, tem condição de girar a esquerda para cima. Afirmativo. Livre. 2237. Venho para as 11h30, o Juliette Fitzgerald. Azul 4298, está autorizado a aproximação em LS. Autorizado em LS, Azul 4298. E aí, grato, a porta está pronta para o Tracota, o Juliette Fitzgerald. Meia. 18-6, passarela. Salvador, passarei 2223, aproximação final no 0, baixar checando. Passarei 2223, continuar a aproximação, mas autorização para pouso. Vai dar autorização para pouso, 2-6. Zero 7, mantém posição. Passarinho 2223, continua a aproximação, aguarda autorização para pouso. Vai lá, 2226. Avião 02, no solo, 113, passando a cabeça ali. Avião 07, autorizado a decolagem, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. São 3179, mantém ponto de espera, dá 1-0. Vai manter ponto de espera. Grave que o Luiz, que não solo 1-3, autorizado backtrack até o 4-4, estação na frequência livre. O 922, ajuste a velocidade em 2-0 mais. 2223, check tem autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-1 nós. Tá certo, checado, 223. O 922, livre e alerta. Livre e alerta no 922. Minutos, linda, extrema correta, Pelo Salvador, é o Guardião 07. Guardião 07, este é o controle. Vertical de Itapuã, 500 pés, atenção na Ondina, Guardião 07. Paciente, Guardião 07. Azul 4298, Duna, localizador em aproximação, checa trem, torre 1186. 18-6, bom dia, bom trabalho. Boa. Trip 5217. Escuta, senhor. Vamos encurtar essa trajetória, vamos partir direto para Pelo, chame para descida. Pelo, eu vou descer então. Obrigado. Ok. Voando Pelo, vamos prosseguir até 4 mil. 4 mil, 7. 98, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. Acelera 2223, no solo 117, livre à direita, chame solo 121 na decimal 9. Solo em 1219, passarinho 2223. Mil, ajuste no 08. E a bosta no 0183859. Autorizado, é, tá preso. Passarinho 2223. Alfa Charlie Mike 500, mantém posição. Mantém posição, Charlie Mike. Duna, localizador em aproximação, reduz a cheque o trem, chame a torre, 1186 ou 922. Obrigado. 1-0 graus, 1-0 noite. Livre pouso, pista 1-0, azul, 4 graus na azul. 3179, decolar 2-1-8, chame controle, 1-2-0, decimal 8. 3-0-8. Interceptar o EDS, o no 605. Salvador, 3179, 2900, na sua escuta. TAN 3179, este é o controle Salvador. Está em contato, radar, passa 2000, voo Leda sempre subindo. Negativo, Leda sempre subindo, 3179. Salvador, bom dia, gol no 922. 922, continua a aproximação, aguarda pista livre. Abaixado, travado, você escuta no 922. Salvador, bom dia. É hoje, ali é 6211 com a informação Lima. 6211, Galeão 360, VP Zulu 10. Decola pista 1-0, curva direita, saída da Euleta após pedágio. Controle 1-2-0, décima 8, cena 5-1-4-2. Localizado 360, via Pêndulo 1-0, da Euleta, bidef, decola da 10, primeira direita. 1-2-0-8, controle 5-1-4-2, no transponder, Oxalé 6-2-1-1. Leda Bridge, confirmando, reporta o feedback final 6211. Ok, Dael Leda Bridge, vai reportar 6211. Azul 4298, Taxi Alfa Juliette, portão 08. Trip 5217, está ao norte, 15 milhas, desça para 2000. Prosseguindo 2000, 5217. Alô, Salvador, muito bom dia, o Azul 4298, livrão na porta. 298, bom dia, Taxi Alfa, Juliette, portão 08. Taxi Alfa para o grid 08, o Azul 4298. Alfa, Alfa, Charlie Mike, fica atento ao estilo de turbulência do Boeing 737, pousando 1-0, autorizado a decolagem, pistão no 100. Vento 1-0-0 graus, 1-1-1-2. Gente, vai tentar estilo de turbulência, pistão no 7, Alfa, Charlie Mike. Gol na 922, no solo, 23, vira direita, chame solo, 121, décimo 9. Direita, solo 219, gol na 922. Você que é aproximação, chega o trem, chame a torre, 1186. 186, bom dia. Boa. 2, Alfa Juliette 10. Alfa Juliette 10, 922. Alfa Charlie Mike, decolar 223, semicontrole 120.8. 208, Alfa Charlie Mike. Salvador, bom dia, papapapá, Alfa Charlie Mike, decolou 97, passando 1000 pés. Papapapá, Alfa Charlie Mike, é o controle Salvador, está em contato o radar. Charlie Mike. Trip 5217, livre ali. TAM 3179, chame Recife, frequência 1251. 251. Controle Salvador, 3304. 3304, esse é o controle Salvador. Aciona identificação via Bonf Tesla para 2000, ajuste 108. Descer para 2000 pés via estar com altitude 108. 1605, autorizado pouso, pista 10, vento 1, 10 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, 1605. Delta, chame a torre, 1186. Vai que é com Delta, bom dia, após o Delta Ponte. Que torre. Agora, cruzando 4500. 4500, gente. Informe atingir o 060. Quatro. Aqui é a Charlie Mike, recebo agora 4800. Estabilizando o trip 5217. Ciente, checa o trem torre 1186. 786, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, trip 5217, aproximação final, baixa travada. Trip 5217, continua a aproximação, agora pista livre. Certo, estamos a 7 milhas. Sente, trip. Meia 05 no Solos 27, livre direita, chame Solo 1219. Direita 1219. 35. 3859, livre ali. Prossiga. Prossiga no ILS. LS 3 Alfa, 7, baixar o trabalho. Mike Eco Delta, para visual. Mike Eco Delta, visual com a TR-72 da Trip na final do 1-0. Afirmativo. Autorizado para seguir a retaguarda do mesmo, reporte na final do 1-7. A retaguarda do aeronave da final, reportará na final do 1-7. Salvador, muito bom dia, Oceano 312, informação Lima, passando nível 87 para 150. Oceano 312, Salvador, autorizado, chegada Marin, vista para 2000, ajuste 109. Oceano 09 para 2000, Oceano 6312. 309 na escuta do controle Salvador, o ajuste do altímetro 10019. Altímetro 10019, para 3304. Transponder 5145. Faça uma curva de 30 graus à esquerda e mantenha durante 2 minutos, a hora certa 1130. Positivo, à esquerda 30 graus por 2 minutos, alfa Tele Mike. Estou Salvador, passarinho 2223, autorização, conquista, nível de voo 200, transformação de Lima. 2223, passarinho, copia? Copia. Autorizado, vitória da conquista, 260, direto, decola da 10, curva direita, saída Arbor, eleva, controle no 20-18, transponder 5146. Aqui é que o Delta autorizado pouso, pistão no 7, vento 1-0 graus, 1-0-9. Delta, autorizado. Seguro 4-6, pode. Informação nível, transponder. Nível 260, transponder 5-1-4-6. 5-1-4-6. Foi considerado 5-1-4-6. Tente, contagiamento correto, tinha um pushback acionamento. Parei. 5-2-1-7, livrou na sua escuta, solo. Trip 5217, Alfa Juliette, remoto 1-2. Alfa Juliette, 1-2, 5217. Na posição de 1 hora, 16 milhas, rumo noroeste, é o Embraer 121, voando visual de Salvador para Feira de Santana. Ciente, contra 5217. Corrigindo, 5217, ingresso a Juliette. Ciente, mantenha a Juliette, o portão foi mudado, pelo menos tenta ser a Juliette. Ciente, vai manter antes da Juliette, 5217, aguardando. Condições de puxar, deixar uma entrada da remota livre na nave da companhia? Ok, essa remota aqui, né? Afirma. 5345. O Trip 5217, ingressa com cautela, agora na Juliette, tenta o tráfego da companhia que vai puxar na remota 3, depois só para ingressar. Sente, o visual vai ficar na tenda 5217.